terminal 9970, reduz a velocidade 220 mais. Bolo 995, desse mantenha 3000, ajuste 9099. 3000, 9099. É 07, bom dia, desse mantenha 050 na chegada a Bonf, vigilância radar. 09970, desse mantenha 3000, ajuste 1099. Bolo 995, desse mantenha 2000, ajuste 1019, livre LS, que se reinforme localizador. 2.000, 1.019, reportagem estabilizada, 1.9. 1.7, 1.5, continue descida para 4.000, ajuste 1.0, 1.9. Gol 804. 804, complete final ILS, chame a torre 118.95. 18.95, obrigado, tenha um bom trabalho. 804. Obrigado. Toro, 3597, 3597, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 060, vigilância radar. Federal 9970 para sequenciamento, manter presente PRO, limite ao localizador. Vai manter presente PRO, limite ao localizador, Federal 9970. Bono 775, reduz a velocidade 2190 nós. Reduzindo bom. Bravo, Sol, American 980, coming out of 220 for 112. American 980, clear AMA arrival, descend and maintain flight level 050. Reduce speed to 250 knots. Para 17-15, redução para 2-1-0. Nove nove sete zero, desse mantenha 2000, ajuste 1019. Descendo para 2000, ajuste 019, lateral 9970. Santa Revisão 971, informação de DR, 300, barulho por dia. Curva à direita na prova 060. À direita 060, lateral 9970. No 7-5, desse mantenha 3000, ajuste 1019. Vem para 3-1-0-1-9, bom, 1-7-1-5. Estabilizou 995. 1995, passa a Duna, complete final ILS, torre 118-95. 18-95, obrigado, 995. Bom dia, autorizado chegada Bonf, desse mantém nível de voo 070, redução 250 nós. Complete final ILS, redução para aproximação, torre 118.6, sideral 9970. Sideral 118.6. Corrijo, 118.95 a torre, sideral. 118.95, sideral. 1715, desse mantenha 2000, ajuste 1019, vetor para espaçamento, mantenha pro limitado pelo custo do localizador. Mantenha a PRO limitada pelo localizador, voo 107. Voo 607, continue descida até 3000, ajuste 1019. Até 3000, 1019, voo 1607. Controle 120.8, responde 5412. 7, continue descida até 4000 pés, ajuste 1019. É o Rita, pode voar de frente. 5412, responde, é 1208. Correto, 3171, chame para pushback. Chamada pronta no portão 62, já está 3171. Voo 607, redução para 2009. 2009, voo 607. 795 para o localizador, curva à esquerda na proa 130, informe estabilizado. Para o 1795. 1795 para o localizador, esquerda, proa 130. Esquerda 130, voo 1795, reportará estabilizado. No 607, desse mantenha 2 mil pés, vetor para sequenciamento, mantenha a proa limite ao localizador. 2 mil pés, mantenha a proa limite ao localizador, no 607. Localizador, voo 1715, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, Mônica. Ah, 3517, vê se mantém a 3000, ajuste 10019. American 980, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1019. Send the 4,000 feet, 1019 on the QNH, American 980. American 980, reduce speed to 220 knots. Reduce to 220 knots, American 980. No 607, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 140. Esquerda 140, 607. Voo 1897, continue descida para o nível de voo 050. Redução para 1909. 799, 3597. 1607, passou Duna, complete final ILS, chame a torre 11895. 11895607. Então, 3517, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, informe o localizador. 2000, autorizado ILS, informe o local da 3517. American 980, descend and maintain 2000, QNH 1019, report establishment localized. Send 2000, report establishment localized, American 980. Gol 1897, continue em descida para 3000, ajuste 1099. 3000, 1019, gol 1897. Passaduna, complete final ILS, chame a torre 11895. 11895, obrigado. American 980, clear ILS X-ray approach, report establishment localized. Cleared ILS X-ray 10 approach, report establishment, American 980. Gol 1897, reduz a velocidade 2,10 nós, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230. Zero nove cinco, autorizado, chegada bom, Fidesse mantenha 4000, 1019 ajuste. Salvador, OS 5808-360, Brasília, Municipal. 5808, prepara arbore agora e cobre. Para arbore, agora no cobre OS 5808. Complete LS approach, reduce to approach speed. And contact tower on 18.905. Okay, complete approach, reduce approach speed, tower 11895, American 980, good day. O 1897, curva esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, 897. Q897, complete curva à esquerda na proa 130 para interceptar o localizador. Vê se mantém a 2000 em forma estabilizada. 130, proa, desce 2000, repassabilizar 1897. Controle 120, décima 8, transponda 5420. Brasília, Peso Luz 17, decolada 10, feita Arbore Lefa, 08, controle 5420, transporte Lefa, 5808. 5808, confirmando Arbore Lefa, chame para Inicialmente a Mário Adson 6570. No 897, passadura, complete final ILS, chame as torres, 118.95. 118.95, voo no 897, obrigado. Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate number 11, Mark 980. O Gol 9085, desse mantenha 3000, ajuste 1019. Ok, descendo 3000, ajustado no 019, Gol 9085. APTA 6570, segue como número 2 na aproximação, reduza para 2009. APTA 0085, desce para 2000 pés, autorizado em LS X-ray, reporte estabilizado. Ok, desce 2000, autorizado em LS X-ray, portaremos estabilizado, Gol 9085. Papa Romeo, Bravo, Alfa Tango, chama agora o controle Léo 120.